Então cante com ela. Quantos anos já vividos, revividos, simplesmente por viver? Quantos erros cometidos tantas vezes, repetidos por nós dois? Quantas lágrimas sentidas e choradas, quase sempre as escondidas, pra nenhum dos dois saber? Quantas dúvidas deixadas no momento, pra se resolver depois? Quantas vezes nós fingimos alegria, sem o coração sorrir? Quantas vezes nós deitamos lado a lado, tão somente pra dormir? Quantas frases foram ditas com palavras, desgastadas pelo tempo, por não ter o que dizer? Quantas vezes nós dissemos eu te amo, pra tentar sobreviver? Aparências nada mais sustentaram nossas vidas. E apesar de gente, o nosso programa volta. Volta o mês que vem, viu? Só o mês que vem, dia 1º de agosto, estaremos aqui ao vivo, fazendo Eu Aéreo Música pra você, viu? A você que foi nossa companhia de hoje, o nosso muito obrigado, o nosso carinho. Que você tenha um ótimo final de semana. Salve o dia de Santa Marta. Santa Marta era irmã de Maria e foi uma das mulheres que acompanharam Jesus no Calvário e na ressurreição. Santa Marta, que você tenha realmente mais uma vez um ótimo final de semana. E até segunda, se Deus quiser, aqui nos 750 da CMN, a Rádio da Família. Eu disse da família. Segunda-feira, Iris Ribeiro estará de volta com o programa Eu, Ela e a Música. Um ótimo final de semana. Na CMN, suas tardes são mais alegres, felizes e inteligentes. Agora, aqui na Rádio da Família, das 13 às 14 horas, você ouve o programa Eu, Ela e a Música, com as canções mais românticas, as dicas mais atualizadas, as notícias do momento e a voz do Iris Ribeiro. Agora, das 13 às 14 horas, você ouve Eu, Ela e a Música, a revista musical do Iris Ribeiro, aqui na CMN, a Rádio da Família. O padre Marcelo Rossi está aqui na Rádio CMN, a Rádio da Família. Senhor, põe teus anjos na rádio. Senhor, põe teus anjos na rádio. Nós temos um encontro marcado no colo de Jesus e de Maria. A partir das 8 horas da manhã até as 9 horas, todos os dias. Ao vivo, falando, rezando, evangelizando com você. De segunda a sábado, no colo de Jesus e Maria, com Padre Marcelo Rossi. Jesus. CMN. Senhor, põe teus anjos na rádio. Oferecimento Supermercados Savegnat. ZYK 642, Rádio CMN de Ribeirão Preto, 750 kHz. Música, esporte, notícia, informação e prestação de serviço. CMN, uma voz forte para Ribeirão e toda a região. Luiz Esquia, Boni, Márcia e Luísa. É um casal que é exemplo de se ver. Ao microfone todo dia se comunicam. Uma audiência de quem gosta de saber. De novidades, de notícias importantes. Schiavone e Márcia levam até você. É empolgante ouvi-los, pois nos contagia. para ligar para o programa para saber qual o segredo de tanta felicidade. Schiavone e Márcia sabem como que é bom estarmos sempre nesta sintonia. Schiavone e Márcia sabem transmitir aquilo que torna mais belo o nosso dia, que são mensagens que nos fazem refletir de como é linda a vida, com paz e vibração, fazendo amizade, unindo corações. Schiavone e Márcia, recebam com emoção de todos nossa gratidão. De como é linda a vida, com paz e vibração, fazendo amizades, unindo corações. Schiavone e Márcia, recebam com emoção de todos nossa gratidão. De todos nossa gratidão. O amor se pode fruí-lo com serviço à humanidade, recorda um rio tranquilo no rumo da eternidade. Toninho Bittencourt, médium Chico Amor Puro, Kardec Xavier. Quando a última coisa que você tiver for fé, você vai descobrir que Deus era a única coisa que você precisava ter. Das 2 às 3 da tarde, de segunda a sexta-feira, ouça e divulgue. Esqui Márcia na CMN, a rádio da família. Música, horóscopo, notícia, vida de artista, mensagem de vida, esporte, a receitinha do dia. Nos bastidores da vida, com Marcela Schiavone, otimismo, alegria, esperança. AM 750 kHz. Na CMN, a rádio da família. Esqui e Márcia. Luiz Schiavone Júnior, a voz do coração azul. Márcia e Luísa, rádio CMN. Uma tarde infinitamente boa, um céu muito azul a você. Boa tarde, Márcia Schiavone, minha esposa querida, meu amor, minha vida. Boa tarde, amor, boa tarde, amigo. Sextou. Hoje é sexta-feira. Parece que a gente falou a mesma coisa ontem, né? O tempo está tão veloz que, meu Deus do céu, só Jesus na causa. Agradecendo a Deus, logicamente, por mais um dia de vida. E hoje é a última edição do mês. Verdade, meu Deus, na segunda estaremos já no novo mês, agosto. Maravilha, né? Um beijo em cada coração, meus amigos queridos, muito obrigada pelo carinho e pela audiência de todas as tardes. É, o Willis acabou de se despedir até o mês que vem. É verdade, só volta no mês que vem, isso mesmo, Willis. Um abração, beleza, querido. Boa tarde a você, ouvinte, razão de ser de nossa existência radiofônica em Ribeirão Preto, em toda a região, em todo o Brasil, em todo o magnífico planeta azul. E boa tarde à maravilhosa família da Rádio da Família, bem representada, muito bem representada por Dona Tereza Santillo, nos transmissores da ZYK 642 AM. E por ele, é o navegante do sucesso. É o nosso amigo, nosso irmão, editor digital de categoria, Mr. Wonderful Success, William Michelin. Boa tarde. Boa tarde pra você. 14h05. 2h05. Horário de Brasília, horário de São Sebastião do Ribeirão Preto. E nós começamos o programa nesta sexta atendendo Luiz Schiavone Júnior. A boa, né, William? O William de lá. Márcia Schiavone. Bom, para dizer que é uma nova gravação, eu havia prometido fazer umas gravações até o final do ano. E, graças a Deus, um anjo de nome Antônio Alexandre apareceu na minha, nas nossas vidas, e que disse: "Você está demorando muito para gravar." Eu falei: "Uns 40 anos, mas eu..." Ele falou: "É agora." Então eu gosto de pessoas assim que me coloquem à frente. Então, obrigado pelo carinho de todos. Espero que vocês gostem. Eu cantei e gravei, acima de tudo, pelo Ski, que é o meu maior incentivador.

e estaremos sempre mais juntos. Muito obrigado de coração. Obrigada meus querido Antônio Alexandre, um beijo a você, a Dani e sua esposa, um casal maravilhoso. Diz que a Vone vai conhecê-los pessoalmente. Claro. Muito obrigada pelo carinho de vocês, eu também amei, muito obrigada, espero que todos tenham gostado, que foi feito com muito amor mesmo, como e sempre. E aí William, que nota? Ah, o William tava lá fazendo 10, graça. Ele falou, ele me chamou, né? Eu tava aqui conversando com o pessoal do Zap, aí eu fui lá, ele colocou um papel, eu pensei que fosse para anotar alguma coisa, ele falou que era um autógrafo. Olha o Brahma já deve estar falando da gravação. O Brahma deve ter gostado, espero. Fala com né, ele, Márcio, enquanto espero. Eu dou sequência aqui ao programa. Tá bom, obrigado. Muito obrigado, obrigado, William, obrigado. Antônio Alexandre, agora o Brahma fala com a Márcia, esta cantora maravilhosa, esta comunicadora maravilhosa. Asa Morena, você conferiu aqui na CBN, a Rádio da Família, em primeira audição. Agora 14, 12, 2 e 12. Rodízio de pizza, pizza, na Pizzaria Ribeirão. Comer à vontade, com qualidade, pizza, na Pizzaria Ribeirão. Pizza quente, fogão caipira, pizza, na Pizzaria Ribeirão. Mesada de frios, comidas típicas, pizza, na Pizzaria Ribeirão. 3621-5225. Pizzaria Ribeirão. Aqui o programa Schiavone, Márcio Schiavone na CMN, a Rádio da Família. Hoje é sexta-feira, é dia de tradução da semana, uma música solicitada pelo Brahma. Como é, em italiano, com José Feliciano e Rita Pavone, nós vamos fazer a tradução de Que Sarà para o Brahma, para todos os nossos ouvintes. Tem música também para a querida Helena Justino Nogueira, que disse que o William iria passar ontem de lá. Passou, apanhou alguma coisa gostosa, pulo, ela é joia, hein? É pão, a Helena é maravilhosa, parabéns Helena. E também tem horóscopo, tem música para o Davi, Mafu de João, Moça Criança, tem esporte, tem notícia, fique ligado, daqui a pouco mensagem de vida para a nossa querida Sônia Maria Carvalho, especialmente, ela que nos telefonou hoje, pediu uma música linda, Só o Amor Constrói, recordando o nosso querido companheiro Domingos Leone, autor desta música, cantada por Dom e Ravel. Nós tocaremos na segunda. E também falou do papai Aristides, da mamãe Conceição, a quem pedimos a bênção, estão lá no mais alto. E também tocaremos música do Jair Rodrigues para o André de Serrana e a música Retrato de Mãe que ele pediu. Muito obrigado de coração aos nossos ouvintes, a todos os ouvintes que mandam seu zap, vamos falar de todos, muito obrigado. Fique ligado aqui no programa Esqui Márcia na CMN, a Rádio da Família. Alô Esqui, alô Márcia, CMN, a Rádio da Família. Posto Beta News, Anitta Garibaldi com Amazonas pouco acima da Basílica de Santo Antônio de Pádua, informando posição dos radares móveis da Transerp. Etanol e gasolina de ótima qualidade, sempre com bons preços e excelente atendimento. Abasteça, calibre os pneus, verifique o óleo no maravilhoso posto. Beta News. Radares. Hoje é sexta-feira, dia 29 de julho de 2022. Radares móveis da Transep nas avenidas Carlos Eduardo de Gasperi com Sony no Botânico. Presidente Vargas, Maurílio Biagi, Luiz Galvão César. Independência, Marechal Costa e Silva. Repetindo, Costa e Silva, Independência, Galvão César, Biagi, Vargas, Gasperi com Sony. Fixos na Celso Charuri. Olho no velocímetro, olho na placa, pé no freio, mão na consciência, senão babau. Multa. Esqui, Márcia e Marcela. A família Schiavone, na Rádio da Família. Agora 14, 15, 12, 15, programa Esqui, Márcia na CMN, a Rádio da Família. Alô, querido Maurão, Mauro Santos, estaremos juntos a partir das 15h15. Mauro vai visitar nossa querida pousada Santa Rita, nosso Pedrinho Toniazzi. Grandes novidades com a graça de Deus e anunciando mais uma vez o seu famoso e sensacional encontro, a promoção do dia 22 de outubro, jantar dançante pelo aniversário do Mauro Santos, 72 anos, com a banda Sinal Verde, DJ René Martins, do Baile das Antigas. Faça reserva da sua mesa para 4 lugares, R$ 300 até 31 de julho. Tem mais 2 dias em julho ainda. E individual, 80. Depois haverá um pequeno acréscimo. Você pode ligar para o Maurão. Atenção, zap 997147897. 997147897. Alô, Mauro Santos, aquele abraço, meu irmão. Luiz Schiavone Júnior, a voz do coração azul. Salgados deliciosos, grandões, bem recheados na esquina do Salgado. Ali na Espírito Santo, esquina Maranhão, um quarteirão da Pedro I. Tem promoção nos salgados fritos, 1x4, 3x10. São todos grandões, bem recheados. Tanto os fritos quanto os assados, maravilhosos, gostosíssimos. Vá lá, Sheldon, Wanda e equipe maravilhosa, qualidade com sabor caseiro. A vida é mais gostosa com a esquina do Salgado. Deliciosa esquina do Salgado. O amor está no ar. Esqui e Márcia. Você é luz, você é luz. É raio, estrela e luar. Manhã de sol. Meu ioiô. Meu, meu, meu, meu, meu. 750. A Rádio da Família. E então, Márcia? Agradecendo Brahma. O Brahma, né? O Brahma fala tanta coisa. Encheu bonita. A sua bola. Ah, como sempre, né? Sempre gentil, educado, deixou um abraço a você. Muito obrigado, Brahma. Parabenizou o Antônio Alexandre pelo trabalho comigo, perguntou quais músicas eu tenho gravado. Falei, surpresa, que vem muita coisa ainda por aí. Enfim, nós temos que agradecer esses amigos queridos, Esqui, porque realmente merece. Obrigada, obrigada. Muito bem, vem mais novidades, se Deus quiser. Brahma e Antônio Alexandre, muito obrigado. 14:18. 2:18. Agora vamos falar de doce. Que delícia. Bicho de pé, não dá coceira não, dá gostosura no papinho. E tem também casadinho tradicional e mix, tem leite ninho, cajuzinho, café, palha italiana, cocadinha, ouriço, olho de sogro e sogra, sonho de valsa, avelã e limão com Nutella, paçoca, prestígio, sensação, balas de coco recheadas, geladas, deliciosas. Tem alpino, tem brigadeiro, 5 tipos de brigadeiro, tem copinhos de chocolate, quindim, bolo no copo, em fatias e muito mais. Fã de doces, você pode ligar. Atenção para o zap Fã de Doces. 993-655-4448, 993-655-4448, ou no Instagram, @ Fá de Doces, tudo junto. Isso mesmo, isso que inclusive a Flora Ferreira, que tem participado do nosso programa, pedindo música, ela disse que entrou no Instagram para conhecer o trabalho da Jennifer, né, Fã de Doces, @ Fá de Doces, tudo junto, e ela disse que ficou realmente encantada com o trabalho da nossa querida Jennifer, de Fã de Doces. Obrigada, Flora Ferreira. Obrigado, muito obrigada. Flora Ferreira, FFF2, é Fã de Doces, é Fã de Doces, para adoçar nossa vida e deixá-la muito mais feliz. Luiz Schiavone Júnior, a voz do coração azul. 14:19. 2:19. Vem aí, mensagem de vida. Luiz Schiavone Júnior, a voz do coração azul. Mensagem de vida. Para você, com todo amor e carinho, querida Sônia Maria Carvalho, que nos telefonou hoje pedindo dedicássemos, como estamos fazendo, a mensagem de vida. Cada dia, nova etapa de trabalho é iniciada. Lembre-se de agradecer ao Pai o ensejo do repouso que lhe concedeu e prepare-se para executar as tarefas de que está encarregado com alegria e boa vontade. Agradeça também o trabalho que lhe proporciona o pão de cada dia e procure executá-lo da melhor forma de que for capaz. O trabalho bem executado traz-nos a alegria do dever cumprido. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Esqui, Márcia e Marcela Schiavone. Família, base fundamental da evolução humana. Abençoa, Senhor, a minha, a nossa, a nossa também, Senhor, por misericórdia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhora. Agora 14h21. 2h21. A Mulher das Estrelas, a repórter da sensibilidade. Márcia Schiavone, vida de artista. E estamos agradecendo sempre mais os amigos queridos. Nossa, quantos áudios aqui, recadinhos também, para o final de semana, né? Agradecendo a cada um de vocês sempre. A Viviane Araújo está grávida de 8 meses, nós temos falado desde o iniciozinho, na verdade, quando ela ainda estava grávida. E ela está feliz da vida, né? Atriz e rainha de bateria do Salgueiro, celebra então com o marido Guilherme Militão, no Rio de Janeiro, esse carinho todo, né? 8 meses, que foi ontem, 8 meses. Ela está bem linda e o filho se chamará Joaquim, o filho de Viviane Araújo. Esses nomes mais antigos, como voltaram, né? Ah, felizmente, eu gosto sim de nomes antigos. No começo a gente estranhou um pouquinho, né? Ah, esses nomes estão vindo de volta. Mas é bom, né, gente? Ela tem 47 anos. Ela compartilhou imagens do evento em seu Instagram, nas quais aparece ao lado, então, do marido. Olha que bacana. E atrás, assim, deles, né? Muita coisa linda. Um papel de parede com festa julina, doces. Já falando do bebê, né, do Joaquim, ela toda linda, ele também, que Deus os proteja. É tão bom nós vermos as pessoas felizes, né, faz um bem tão grande ao coração da gente, é importante demais, nós torcemos pelas pessoas, né, meus queridos. Nossa, como faz. A Fernanda Keula, eu falei, a ex é BBB, inclusive ganhou o primeiro lugar, foi campeã do BBB. Ela recebeu alta após diagnóstico de herpes zóster. Até comentei aqui, ficamos assustados, né? Aos 36 anos, a apresentadora seguirá tratamento em casa. Ela diz que foi um perrengue danado. Ela recebeu alta ontem à tardezinha. E ela estava hospitalizada desde o dia 21 de julho. Não é brincadeira, hein, gente? Uma herpes levou a Fernanda Keula a ser hospitalizada. E ela disse que 5 dias, né, quando ela estava no 5º dia de internação, ela ficou com o coração na mão, achando que ficaria mais tempo no hospital. Mas graças a Deus já saiu, tá bem demais. E é o que nós estávamos falando, né?